Esse afã de ganhar de quem me ganha. Tento andar no meu passo e vou a esmo. Tento pegar meu pulso e ele me apanha. Eita sombra rival que me acompanha. Artimanha de encosto malfazejo. Rodopiei, beijei o chão, cambei pra cá. Meu mestre rei foi Salomão, camarada. Dei um talho em meu próprio sentimento, pra que o mundo fulgure na clareira. Esse nervo me aviva o sofrimento, que esse olho é motivo de cegueira. Represença difusa, desordeira. Giro de furacão sem epicentro. Desafiei, puxei facão, conguei pra lá. Vazei no peito esse intrujão, camarada. Errei pernada aí, vim não foi de varim. Errei na falha aí, vim não foi calafrim. A roda vai abrir quando eu cair no vazio, camarada, camarada, camarada. Meu sangue arredio arrevesado, arranco e derramo em oferenda. Mas não ponho fim nessa contenda. O meu coração esconjurado, camarada, camarada, camarada. Sei de um rosto escondido. Vem depois do cristal iridescente. Entro no meu juízo e destrangulho. Entro no meu caminho e passo rente. Eita angústia que vai minando a gente. Capoeira contra Pedro Botelho. Serpenteei, botei pressão, varei o ar. Caí no meio do desvão, camarada. Errei pernada aí, vem não foi desvario. Errei na falha aí, vem não foi calafrio. A roda vai abrir quando eu cair no vazio, camarada. Arrevesado, arranco e derramo em oferenda, mas não ponho fim nessa contenda. O meu coração esconjurado.